paixão. E a saudade logo vem. Briga de amor, oh, oh. Você não para pra pensar, porque você não vem pra me ajudar, yeah. Vem, desenganou, desenganou, porque você não para pra pensar, porque você não vem pra me ajudar, yeah. Vem, eu te amo, eu te amo. Amor que surge como mera luz, invade o meu peito, coração seduz. Num sonho muito louco, vivo a te buscar, querendo teu abraço, pensando em te amar. Madrugada estou sozinho, buscando teu carinho. Noite fria e o silêncio me traz a solidão. Quem me dera te encontrar pra falar do meu amor, esquecer os desenganos, apagar de vez a dor. Bateu paixão e a saudade logo vem, yeah, yeah. Briga de amor, oh, oh, oh, oh. Vaso de flor, você e eu, você e eu, você e eu, você e eu. O nosso encanto se quebrou. Por que você não para pra pensar? Por que você não vem pra me ajudar? Desengano, desengano. Por que você não para pra pensar? Por que você não vem pra me ajudar? Yeah. Vem, eu te amo, eu te amo. Amor que surge como mera luz, invade o meu peito, coração seduz. Num sonho muito louco, vivo a te buscar, querendo teu abraço, pensando em te amar. Madrugada estou sozinho, buscando teu carinho. Noite fria e o silêncio me traz a solidão. Quem me dera te encontrar pra falar do meu amor, esquecer os desenganos, apagar que fez a dor. Por que você não para pra pensar? Por que você não vem pra me ajudar? Yeah. Vem, desengano, desengano. Por que você não para pra pensar? Por que você não vem pra me ajudar? Yeah. Vem, eu te amo, eu te amo. Por que você não para pra pensar? Por que você não vem?